A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Temos connosco em estúdio a professora Rita Saraiva, professora no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e leciona a disciplina de Desenho e Oficina de Artes ao secundário, do curso de Artes Visuais, e a Cristiana, o Eduardo e o Mais, que são alunos do 12º ano de Artes. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigada por terem aceitado o nosso convite. Olá, Rita. Muito há a dizer sobre o trabalho que tens realizado com os alunos do nosso agrupamento durante este ano letivo e no curso de Artes Visuais. Por isso, eu gostaria que tu nos falasses de alguns dos vossos projetos, nomeadamente do último, A Arte Sai à Rua. Olá, muito boa tarde. Sim, eu estou no agrupamento este ano e estou com as turmas do secundário a lecionar ao 10º, 11º e 12º ano. E ao longo do ano temos realizado trabalhos com muito boa qualidade e então a direção lançou o desafio de nós mostrarmos este trabalho para além das portas da escola. Pronto, e desde ali de meio do segundo período foi-me lançado esse desafio e fomos falando sobre ele e pronto, e realmente conseguimos concretizar. Eu falei com os alunos, eles todos ao início também ficaram assim um bocadinho renitentes por mostrar o trabalho deles, mas claro que o trabalho deles está com qualidade e que deve ser mostrado e que deve vir para fora das portas da escola. E pronto, conseguimos realizar esse nosso projeto que estava ali ainda assim muito, muito só nas nossas ideias, na nossa cabeça. E pronto, começámos por ver que título é que iria ter esta exposição e surgiu a ideia de A Arte Sai à Rua. Pronto, a partir daí fizemos uma seleção dos trabalhos que iríamos mostrar e verificámos quais eram os sítios onde iríamos expor os nossos trabalhos. E então, também chegámos aqui a um consenso que seria então no município, na biblioteca municipal, no pavilhão municipal e na escola também, no agrupamento. E conseguimos então, após assim umas semanas de um trabalho intenso, conseguimos realizar aqui este nosso projeto e agora temos a exposição até ao dia 31 a decorrer na cidade. A exposição, portanto, na Câmara ainda não tive a oportunidade de ver, já via que está na nossa escola, na escola sede. A exposição tem algum tema ou na generalidade não? São várias obras que vocês, que os alunos realizaram sobre aquilo que quiseram? Então é assim, os alunos ao longo do ano foram desenvolvendo vários trabalhos, várias temáticas, consoante os conteúdos que tinham que ser lecionados. E foram realizadas diferentes propostas de trabalho. Portanto, o tema é a arte, não há nenhum tema específico, mas engloba trabalhos desde desenho de observação, de formas naturais, de formas artificiais, em oficina, pintura com tinta acrílica, pintura em tela. Temos também trabalhos criativos, portanto, onde lhes é dado um tema e eles têm que explorar esse tema e depois têm que também aplicar ali a sua parte mais criativa. Desenho de perspectiva também. Portanto, temos um bocadinho daquilo que é lecionado ao longo do ano na disciplina de desenho e na disciplina de oficina de artes. Aqui a diferença entre desenho e oficina de artes é que em oficina de artes, que é uma disciplina só de 12º ano, dá para explorar outros materiais e outras técnicas, enquanto que desenho nós trabalhamos ali mais a nível do desenho de observação e a explorar também a parte criativa depois. Olha, na nossa escola nós temos, vocês têm lá vários trabalhos da Frida Kahlo. Foi uma escolha dos alunos? Foi uma escolha tua? Olha, esse trabalho por acaso foi muito interessante. Porquê? Porque no final do segundo período eu disse naquela última semana de aulas, disse que iria mostrar um filme para... Não, no final do primeiro período, não foi do segundo período, foi do primeiro período, desculpa. No final do primeiro período, naquela última semana, eu disse que iria mostrar o filme da Frida Kahlo. E, entretanto, não conseguimos, porque a terminar trabalhos, portanto, há sempre alguma coisa a melhorar e a tentar entregar atempadamente. E então já não conseguimos visualizar o filme nessa semana. Então, no início do segundo período, vimos o filme na primeira semana. Acabámos por ver com as turmas todas, mas depois eu só desenvolvi esse trabalho com o 11º terceiro ano. E, entretanto, ao ver o filme, verifiquei que deveria pegar um bocadinho no filme e transformar alguma coisa que nós tivéssemos visto no filme para a proposta de trabalho. E então, como no 11º ano andávamos a dar o rosto da figura humana, pronto, então foi um bom projeto para iniciar a proposta de trabalho do 11º ano. Então demos a forma do rosto, eu dei um modelo da ferida que queria que eles reproduzissem esse modelo, eles reproduziram esse modelo a grafite, e depois o segundo trabalho então já era explorar a parte criativa. Tudo aquilo que tinham visto no filme e o que os tinha inspirado sobre a obra e a vida da Frida Kahlo e também as suas vivências, os seus gostos pessoais, e então eles tinham que aplicar ali naquele trabalho os seus gostos pessoais, o que tinham visto no filme e a criatividade que pudesse surgir para aplicar ali no trabalho criativo. Ok. Nós, quando começámos esta entrevista, eu disse-te, falei-te, além deste projeto, que está assim, se calhar, a ser um bocadinho mais visível, mas vocês também têm, portanto, também colocaram nas escadas do pavilhão B, que no fundo é a nossa entrada principal, uhum. não é? Da escola. Também estão lá três telas pintadas, que são muito bonitas, e que se basearam essencialmente em quê? Duas delas vê-se perfeitamente, a outra eu já tenho assim algumas dúvidas, porque realmente já está à parte da imaginação. Eu não sei agora se deverei falar contigo ou se deverei falar com os alunos. Portanto, o que é que retrata, o que é que vocês pretendiam, o que é que os alunos pretendiam com a realização daquelas obras, porque lá está, há sempre a parte do... Eu posso iniciar e depois eles também completam. Então foi assim, em oficina, no segundo período, nós verificámos que estavam lá aquelas telas arrumadas e que poderia ser retirada a tela e aproveitar a estrutura. Nós também tínhamos tela em sala de aula e então decidimos fazer um reaproveitamento daquelas telas que existiam lá, e era uma forma de reaproveitar o material que estava lá assim um bocadinho a um canto e que nós podíamos dar-lhe outra vida. Então foi o que foi proposto. Portanto, nós dividimos, este trabalho foi desenvolvido em oficina de artes com a turma do 12º ano, dividimos a turma em grupos, portanto eram três grupos diferentes, cada grupo tinha mais ou menos 4 ou 5 elementos, e a proposta que lhes foi lançada foi uma intervenção gráfica plástica do Conselho de Oliveira do Hospital. Portanto, eles tinham que ter a referência ao Conselho de Oliveira do Hospital e depois eles tinham que me apresentar, consoante as suas inspirações, a sua criatividade, aquilo que os motivava, aquilo que iriam pesquisar, os monumentos que iriam incluir, se iriam verificar alguma, se iriam ter alguma inspiração em alguma obra ou em alguma corrente artística, em algum movimento artístico. Pronto, então dei-lhes total liberdade para depois deles desenvolverem o seu projeto. E depois foi interessante porque os três projetos foram completamente diferentes, portanto o resultado final foi também muito bom e foram três projetos, ou seja, dentro do mesmo tema eles trabalharam dentro do mesmo tema e o resultado final foi completamente diferente dos três. Portanto, um foi aqui o do Eduardo, pois temos aqui os três representados, aqui o grupo do Eduardo foi uma inspiração no pintor Escher, que utiliza muito aquelas ilusões de ótica, onde eles depois, com essa inspiração deste artista, eles conseguiram incluir ali os monumentos de Oliveira e tudo o que queriam incluir. Depois, aqui no trabalho da Cristiana, do grupo da Cristiana, elas inspiraram-se muito naquele desenho científico, onde depois também os selos antigos dos Correios, e foi essa, portanto, já não teve aqui um movimento artístico como aqui o do Eduardo, mas foi esta a fonte de inspiração delas. E aqui o grupo do Mace inspiraram-se muito na pop art, portanto, a pop art Andy Warhol foi a inspiração deles para depois dar aqui o resultado que deu do trabalho que eles realizaram. É difícil dizer mais do que a professora disse mesmo agora. Eu acho que ela fez uma boa conclusão, mas para nós o trabalho foi na minha opinião, é extremamente difícil de chegar ao final a tempo. O meu grupo foi um dos primeiros a terminar, tive muito a honra nisso, mas sim, eram telas mesmo extremamente gigantes que nós nunca tínhamos trabalhado em alguma coisa assim, mas foi uma experiência gira que não há muitas pessoas, pelo menos não na escola, que podem dizer que fizeram isso no 12º ano, e especialmente com a nossa professora, que faz disto uma experiência muito mais linda e foi giro. Como tu acabaste de dizer, realmente eu acho que não é fácil. Nós, há uns anos, esta parte, temos andado a fazer um grande esforço, o agrupamento, para conseguir abrir o curso de artes. E eu acho que realmente este grupo, vocês estão a terminar, portanto estão no 12º ano, e eu acho que realmente este grupo tem feito um trabalho belíssimo. Não quer dizer que os outros também não tenham feito, mas se calhar por se sentirem tão motivados como se estão a sentir este ano com a professora Rita, eu acho que vocês, foi aquilo que eu disse há pouco, aquelas telas são o nosso cartão, neste momento, naquele pavilhão na entrada da escola, são o nosso cartão de visita, sem dúvida nenhuma, não é? Pronto, eu achei aqui engraçado há bocadinho quando a Rita falou do trabalho do Eduardo, que tinha a ver com o Escher, que acaba por estar um bocadinho, é um bocadinho diferente, não é? Pronto, eu como sou de matemática, sou um bocadinho suspeita para falar, porque são desenhos que em termos matemáticos têm muito que se lhe diga, e em termos de ilusão também têm, e eu gostava que tu nos dissesses, Eduardo, quais foram as dificuldades que vocês sentiram, que de certeza também foi um grande gosto, porque vocês fizeram aquele trabalho com um grande prazer e com muita criatividade, mas gostava que tu nos dissesses quais foram as dificuldades que vocês sentiram ao fazer aquele trabalho, se é que as houve ou não, porque vocês, artistas como são, pois pode ter tudo saído assim, não sei como é que se diz, pois livremente, pois não sei. Pronto, conversa um bocadinho connosco. Boa tarde. Sim, realmente foi uma experiência nova e desafiante, porque realmente tivemos a lutar contra o tempo, por assim dizer. Eu, no meu caso, fui mesmo buscar inspiração a Escher. Achei que fugia um bocado, se calhar, o que as pessoas esperavam, usando as ilusões óticas e os símbolos emblemáticos daqui do concelho. Mas sim, e dividir as funções na tela por todos os membros foi algo novo, e também, assim como o meu amigo e colega Mace disse, as dimensões da tela eram realmente uma experiência nova e um desafio novo. Acho que conseguimos todos executar bem este desafio, e estou orgulhoso de todos os nossos trabalhos. E claro que assim continuaremos a crescer como artistas, com experiências novas, e é muito disso. Falta-nos falar agora com a Cristiana, portanto com o último grupo. Não se costuma deixar as senhoras para o fim, não é? Mas pronto, foi assim que começou a conversa. E a Cristiana diz-nos então como é que foi fazer aquela tela, a terceira tela que está lá exposta, quais foram as dificuldades. O prazer eu já percebi que foi muito, não é? Todos vocês gostaram imenso desta experiência, e sem dúvida que estão ali três belas obras de arte, porque estão, todos nós gostámos quando as vimos, e agora as pessoas que entram também não lhes são indiferentes, portanto olham para elas. Eu gostava que tu agora me dissesses como é que foi com o teu grupo e contigo, quais foram as dificuldades que é que houve, e o prazer, se calhar até mais o prazer que tu tiveste, que vocês tiveram. Boa tarde. Foi um prazer ter realizado esta obra, pois foi um projeto diferente que nós tínhamos realizado durante estes 2 anos que nós tivemos. Foi um projeto realizado em grupo, como tinham dito, e tivemos as nossas disputas e nossas ideias diferentes, mas com essas ideias diferentes conseguimos realizar uma obra totalmente diferente e única, que fez ali um trabalho excelente no final. Usámos muito, como a senhora disse, usámos muito o desenho científico, como por exemplo os animais, os selos das cartas de antigamente. Usámos muitas cores, onde foi elaborado outro projeto, pois, a tela, que demorou um bocadinho para realizar, demorou, mas foi um trabalho que acabou excelente. Pronto, nós estamos aqui sem dúvida nenhuma à frente de uns artistas com uma grande criatividade, com um gosto enorme naquilo que fazem, e eu gostava agora de que vocês me dissessem, pronto, estarem na área certa, obviamente que já percebemos que estão na área certa, não é? Mas se estavam, se as vossas expectativas quando entraram para o curso de artes no secundário, se as vossas expectativas eram estas ou se realmente elas estão a ser elevadas. E também gostava que cada um de vocês me dissesse, que me respondesse àquela pergunta que nós costumamos fazer: o que é que vocês querem ser quando forem grandes? Então, sim, fomos nós o 12º ano que começou aqui em... Bah, não começou, mas de novo o curso de artes na Escola Secundária de Oliveira do Hospital. E eu acho que foi uma grande honra podermos mostrar aos nossos colegas do 11º e 10º que sim, é possível aqui começar outra vez um curso de artes que não é muitas vezes visto, e para, não vou dizer artistas, mas crentes e futuros artistas, e futuros, esperamos nós, começar assim a nossa vida. E eu acho que sim, foi é mais ou menos tudo o que nós queríamos deste curso. Agora a sua pergunta, respondendo à minha pergunta, o que é que tu queres ser quando fores grande? Exatamente. Eu acho que há zero pessoas da minha idade que têm agora a certeza do que querem ser ou que forem grandes. Eu não conheço ninguém que tenha a certeza agora de que é que quer entrar no seu depois, porque a maior parte de nós quer continuar a estudar, especialmente em artes. Então eu acho já que... Tens alguma área específica? Porque nomeadamente nas artes vocês têm várias vertentes, têm a multimédia, têm a escultura, têm, e eu agora estou a falar, atenção, portanto sem ser professora, não é? Mas têm várias áreas em que vocês se podem distribuir, têm a fotografia, têm o cinema, têm as artes propriamente ditas no meio, no, portanto na tela, na escultura, como eu estava a dizer há pouco. Tu, por exemplo, estás assim mais inclinado para seguir o ensino secundário, para seguir o ensino universitário? Provavelmente, sim, sim, sim. Não, há muitos dos meus colegas estão a pensar em... agora, claro, vêm lá os exames, não vamos falar sobre isso. Que vão decidir a vossa vida, por acaso. Vão decidir a nossa vida toda. O que está em primeiro lugar é o vosso sonho e, portanto, com trabalho tudo se consegue. Exatamente. Mas eu acho que há muita gente a querer seguir e, para mim, seria mais para a arte de design ou... e eu acho que, provavelmente, muitos dos meus colegas o mesmo. Eu concordo absolutamente com o Mace, porque disse mesmo tudo o que eu acho e o que eu penso sobre o curso. E neste 12º senti uma diferença também enorme, porque chegou a professora nova que nos deu, para mim, pelo menos para mim, deu uma visão completamente diferente e mais desafiante do curso. E acho que era mesmo isso que me faltava, e acredito que a muitos de nós também faltava isso. Agora, respondendo à pergunta, já vi que muitos dos meus colegas acabaram por desistir, entre aspas, ficaram a meio, digamos assim, já têm outros tipos de direções onde querem seguir, outros caminhos, mas eu vou continuar a lutar aqui nas artes, porque é mesmo que eu, a minha paixão, enfim... agora sim, vem a parte em que mais concordo com o Mace, de não conheço mesmo ninguém que saiba exatamente o que quer seguir, o que quer ser quando for grande, mas sim, assim como o Mace, também gostaria de ir para design gráfico, provavelmente por volta dessa área, e claro, vou fazer os possíveis para que isso aconteça. Pronto, é isso. Foi um prazer ter frequentado este curso. Foi principalmente este ano, porque foi o ano mais desafiador que eu tive. e mais diferente, não por conta da professora, mas também, mas por conta de totalmente dos trabalhos diferentes. Mas, como uma colega disse sobre o meu futuro, o que eu gostava de seguir é, pois, eu também não tenho nada claro que eu gostaria de seguir, mas eu gostaria de entrar em Coimbra, na universidade, e seguir o curso de designer gráfico. Era o que eu desejava conseguir entrar. Foi um prazer enorme estarmos aqui a conversar convosco perante artistas, perante jovens que estão a terminar o 12º ano, um curso tão bem representado no nosso agrupamento. Obrigada, Rita, porque já demos conta que tu és uma excelente professora, que motivas bastante os teus alunos, e eu acho que isso é sempre importante. Acho que o papel de professora também passa por aí, não é só ensinar, mas neste caso principalmente motivar, e eu acho que estes alunos, por aquilo que eu já vi mesmo em sala de aula, são alunos que estão motivados e, portanto, dou-vos os parabéns, porque acho que vocês estão no caminho certo. Acho que vocês devem lutar sempre por aquilo que vocês querem, e eu acho que as artes, penso não estar enganada, mas acho que as artes já não são vistas como eram vistas antigamente. Acho que as pessoas já veem as artes, até porque já há muito mais vertentes e, portanto, veem de uma maneira diferente, e, portanto, a vocês desejo-vos as melhores felicidades. Aproveitem tudo o que vem, porque vocês vão ter momentos como estes de muita satisfação, de muita realização pessoal. E agradeço muito à Rita o facto de realmente estares na nossa escola, teres tido um papel tão importante na vida desses estudantes, como tiveram obviamente outros professores, mas pronto, tu estás no último ano, estás a lecionar no último ano, e portanto dou-vos os parabéns. É um orgulho para o agrupamento e foi um prazer muito grande estar aqui a conversar convosco. Eu agradeço também, agradeço o convite. Devo só finalizar que gostei muito do meu trabalho este ano. Eu costumava dizer às vezes, quando em conversas, e ouvia algumas colegas a dizer: ai, este aluno, ai, aquele aluno, eu respondia sempre: eu tenho muita sorte nos alunos que tenho. Eu sou uma felizarda com os alunos que tenho e continuo a dizer isso. Portanto, aquilo que eu desejo agora para eles todos é que consigam realizar tudo o que querem a nível agora do seu percurso escolar, e que lhes corra tudo muito bem, e que para o ano estejam no sítio onde querem, na faculdade que desejavam e no curso que gostariam de frequentar, e que desejo-lhes a maior sorte. E obrigada por tudo. Obrigada a nós. Hoje vamos falar dos Coldplay. Esta banda esteve cá em Portugal recentemente, em Coimbra, e tem os seus concertos conhecidos pelas cores, pelas luzes, pela alegria mesmo que transmitem. Nós decidimos trazer algumas músicas deles. Portanto, a música que ouvimos antes foi Clocks, e as músicas que vamos ouvir ao longo do programa são Fixio, Shiver, Sky Full of Stars, que é uma das mais conhecidas e também das favoritas do público, e para terminar, uma mais alegre, Something Just Like This. When you try your best but you don't succeed, get what you want but not what you need. When you feel so tired that you can't sleep, stuck in reverse. When the tears come streaming down your face, 'cause you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste, what could be worse? Hemos cantado juntos, let's go. Matilde vai agora apresentar o livro O Carteiro de Auschwitz, escrito por Joe Rosenblum e David Kahn. Pelo título, depreendemos que se trata de uma narrativa de um dos períodos mais trágicos e desumanos da humanidade, o Holocausto, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. Efetivamente, é uma história real, contada na primeira pessoa, uma história de sofrimento, mas também uma poderosa mensagem de fé e esperança na humanidade. O livro que vos apresento hoje é a marca do sofrimento, mas também da resiliência e do amor ao próximo. Escrito por Joe Rosenblum e David Kahn, retrata-nos o sofrimento que se vivia nos campos de concentração criados para o extermínio em massa. O Carteiro de Auschwitz é a história verdadeira de um adolescente a quem tentaram roubar a vida e os sonhos. Apanhado no turbilhão do Holocausto, este jovem sobreviveu a uma sequência de dramas tão angustiantes que se torna difícil aceitá-los como factos reais. Uma confiança inabalável, uma bondade sem limites. Um exemplo perfeito de bravura e caráter. Joe Rosenblum era ainda criança quando assistiu à invasão nazi da sua pequena cidade na Polónia. Foi por pouco que escapou à execução em massa de que foi vítima o irmão. Joe mudou-se primeiro para uma quinta, onde trabalhou e cujos proprietários o protegeram e ajudaram a prover o sustento da família durante algum tempo. Depois, viu-se obrigado a refugiar-se junto de ex-prisioneiros russos. A sua inacreditável jornada de sobrevivência começa após ser capturado pelos alemães. Um mensageiro secreto que sobreviveu ao campo de concentração mais terrível da história. Inteligente, criativo e extremamente pragmático, Joe desafiou a morte, transportou a esperança e deu um exemplo perfeito de humanidade, otimismo e perseverança, com uma bondade sem limites. De facto, ele entregou mensagens secretas aos prisioneiros, salvou crianças da câmara de gás e devolveu a luz e a esperança ao coração dos homens num dos períodos mais terríveis da história mundial. Uma poderosa mensagem de fé e esperança na humanidade. Este é, portanto, o livro que irá mudar a nossa perspectiva para com a vida e para com o amor ao próximo. É o livro que nos vai fazer acreditar um pouquinho mais na humanidade e na esperança de um mundo melhor. Para mais informações sobre este livro, consulte o clube.pt. Boas leituras! A crónica política que a Mafalda nos traz hoje tem como assunto as eleições na Turquia. Nenhum dos candidatos teve maioria absoluta, por isso a segunda volta das eleições será realizada no dia 28 de maio. Haverá uma mudança do ciclo político na Turquia ou continuaremos a assistir a uma perpetuação dos regimes autocráticos na Europa? Eis uma questão shakespeariana. No poder há duas décadas, Erdogan não conseguiu a maioria absoluta que ambicionava e nenhum dos candidatos ultrapassou sequer os 50% necessários para evitar repetir as eleições a 28 de maio. que Ilis Daroglu acredita que pode vencer na segunda volta e pediu paciência aos apoiantes da oposição, acusando o partido do atual chefe de Estado de interferir na contagem e divulgação dos resultados. Se a nossa nação pedir uma segunda volta, aceitaremos com prazer. E com certeza venceremos essa segunda volta, disse Kilis Daroglu na madrugada de dia 15 na capital Ankara, rodeado por representantes da coligação inédita de 6 partidos de oposição que o apoiam. Erdogan, que está há 20 anos no poder da Turquia, tendo maioria absoluta desde 2014, não conseguiu obter o resultado que esperava, apesar de todos os insultos proferidos contra os rivais, sublinhou o opositor. Embora pouco significativo, os resultados de Erdogan foram melhores do que as sondagens previam e o presidente mostrou-se nas últimas horas confiante de que se conseguirá uma vitória se os turcos voltarem às urnas. Como nenhum dos candidatos conseguiu ultrapassar 50% dos votos, realizar-se-á mesmo uma segunda volta das eleições presidenciais a 28 de maio. A necessidade de mudança na sociedade é superior a 50%. Temos absolutamente de vencer e instalar a democracia neste país, acrescentou o líder da oposição. Apesar de todas as mentiras e ataques, apontou o líder da oposição, Erdogan não teve o resultado desejado. Nós definitivamente venceremos esta eleição na segunda volta. Toda a gente vai ver isso. Os resultados preliminares mostram que Erdogan não recebeu o voto de confiança do público que esperava. O atual presidente obteve 49% dos votos contra 44% do principal adversário, mas precisa de 50% para garantir a reeleição. Já estamos à frente do nosso opositor mais próximo por 2,6 milhões de votos. Esperamos que esse número aumente com os resultados oficiais, disse Erdogan no início da noite de domingo, 14 de maio. E durante essa madrugada, à medida que a realidade de uma maioria absoluta se ia afastando, manteve a postura confiante. Embora os resultados não sejam ainda claros, lideramos a contagem com uma clara vantagem, acrescentando que graças ao voto no estrangeiro ainda tem a possibilidade de obter novamente a maioria. Apesar disso, acrescentou que, se for necessário, está pronto para disputar uma segunda volta, afirmando: respeitamos este escrutínio e respeitaremos o resultado da próxima eleição. O certo é que a Turquia vai mesmo à segunda volta. Honestamente, e com pena minha, não me parece que o candidato da oposição consiga vencer, muito embora me parecesse ser o melhor para a Turquia, tendo em conta que Erdogan está no poder há já 10 anos como presidente e outros 10 como primeiro-ministro. Parece que vamos ter mesmo de aguardar pelos resultados da segunda volta. O José Ribeiro escolheu para tema de hoje da sua rúbrica os materiais recicláveis. Faz uma exposição dos materiais que podem e devem ser reciclados por todos nós. É um tema muito pertinente quando se trata da defesa do meio ambiente. Convém lembrar a política dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar. Olá a todos. Hoje venho falar-vos sobre materiais recicláveis. Reciclar é um processo que transforma materiais considerados inutilizáveis em novos produtos para o consumo. A reciclagem contribuiu para solucionar os problemas causados pela contínua produção de lixo. A coleta seletiva é uma etapa fundamental do processo de reciclagem e para que possamos contribuir em todo este processo devemos conhecer os materiais que podem ser reciclados e separados dos materiais não recicláveis. Os materiais mais reciclados são vidro, o metal, o papel e o plástico. Mas para cada tipo de material existem algumas exceções. Os plásticos estão presentes em diversos objetos, entre os principais materiais plásticos recicláveis. Temos os seguintes: copos descartáveis, sacos e sacolas, embalagens PET, canos e tubos de PVC, brinquedos, baldes, canetas, embalagens de produtos de limpeza e de beleza, etc. As embalagens metalizadas de salgadinhos, biscoitos, chocolate e outros produtos são recicláveis, mas o processo ainda é bastante desconhecido e pouco realizado pelas empresas recicladoras. O isopor também é reciclável, mas a maioria das empresas não tem interesse na coleta deste material, principalmente por ser um produto que, apesar de leve, é muito volumoso, o que dificulta o transporte. O vidro pode ser reciclado infinitas vezes, sem perder as suas propriedades. Os objetos que podem ser reciclados são garrafas, bebidas, potes de produtos alimentícios, frascos de molho, perfumes, remédios e outros produtos. Existem alguns objetos de vidro mais difíceis de serem reciclados, por não existem tecnologias adequadas ou porque o processo de reciclagem não é interessante economicamente, como os vidros dos automóveis, vidros temperados, espelhos e tubos de monitores. Por isso, não esqueçam de reciclar. Okay. Internacional, a Beatriz traz-nos a notícia do número avassalador de deslocados devido à guerra no Sudão. Parafraseando e citando Eugénio de Andrade, vamos crescendo com a difícil luz do mundo, numa terra generosa, sempre atormentada no próprio coração, tornada inferno, vivo onde nos vão encurralando, o medo, a ambição, a estupidez, se não for a demência, apenas a razão. A Organização Internacional para as Migrações, OIM, anunciou que o número de deslocados no Sudão, devido ao conflito que opõe o exército ao grupo paramilitar Força de Apoio Rápido, RSF, ultrapassou 1 milhão. A estimativa atual de deslocados desde o início do conflito, em abril, é comparável ao conjunto de todos os deslocados entre 2021 e 2022, alerta a OIM, apontando que, às 843.130 que tiveram de abandonar as suas casas, mas ficaram no país, somam-se 253.591 que fugiram do país para as regiões vizinhas. De acordo com a Matriz de Acompanhamento dos Deslocados, DTM, na sigla em inglês, o número total de pessoas que tiveram de abandonar as suas casas está já nos 1,1 milhões. As estimativas de deslocados aferidas através da DTM estão fundamentadas em informações preliminares das equipas no terreno e devem ser tomadas unicamente como estimativas, reiterou esta Organização das Nações Unidas, citada pela Agência Espanhola de Notícias, a EFE, salientando que os dados cobrem 16 dos 18 estados do país. A ONU fez, no dia 17 de maio, um apelo à comunidade internacional para financiar a ajuda humanitária necessária, pedindo 3 mil milhões de dólares, cerca de 2,67 mil milhões de euros, para ajudar os afetados pelo conflito. As hostilidades eclodiram em 15 de abril, num clima de tensões crescentes sob a integração das RSF nas Forças Armadas, uma parte fundamental de um acordo assinado em dezembro para formar um novo governo civil e reativar a transição após a destituição do então presidente, al-Bashir, em 2019, foi prejudicada pelo golpe de outubro de 2021, que depôs o primeiro-ministro da unidade, Abdullah Hamdok. As partes beligerantes acusam-se mutuamente de terem posto em causa tréguas sucessivas, a última das quais foi um período de 7 dias, patrocinada pelo Sudão do Sul, que terminou no passado dia 18, enquanto estão a decorrer conversações na Arábia Saudita entre representantes do Exército e das RSF para chegar a acordo sobre uma trégua humanitária de 10 dias. De acordo com o último balanço, os combates causaram a morte de pelo menos 822 pessoas e cerca de 3.200 feridos. O João vai agora apresentar-nos algumas notícias sobre a produção da série Powerpuff, a cargo da CW. O desenvolvimento da série live-action das Powerpuff Girls, a cargo da CW, foi definitivamente interrompido. A produção da série atravessou diversos problemas, como por exemplo em maio de 2021 o episódio piloto não foi aceito pela direção, sendo obrigada a reformular todo o conteúdo. Seja como for, e segundo reportado pela site Nerdist, a CW já não está envolvida no desenvolvimento de uma série live-action de Powerpuff Girls. A série chamar-se-ia apenas Powerpuff e acompanharia as protagonistas já na sua idade adulta. O tema central da série seria, por isso mesmo, sobre heroínas nos seus 20s, ressentidas por terem perdido a infância a combater o crime. O elenco seria composto por Chloe Bennett, enquanto Blossom, a qual acabou por abandonar antes de ser cancelada, Dove Cameron, enquanto Bubbles, e Anna Perrault, como Buttercup. O narrador original, Tom Kenny, ia regressar ao seu papel. Brad Schwartz, presidente do Departamento de Entretenimento, revelou que a série já foi entregue novamente aos estúdios, pelo que estão livres de desenvolverem e venderem em qualquer lugar. Para os festivaleiros de verão, aqui vai uma sugestão da Mafalda de uma viagem a Sines e Porto Covo para assistir ao Festival Músicas do Mundo Sines 2023, que se realiza entre os dias 22 e 30 de julho nestas duas localidades. Para os amantes dos festivais de verão, o cartaz é de veras apelativo, com o suplemento de refrescantes banhos de mar nas deliciosas praias da Costa Vicentina. Em ti acostam os barcos dos grandes navios do mundo, vivo o peixe. Agitam-se as algas e medusas de mil desejos. Em ti descansam os pássaros, chegados de outras rotas, secam as redes, põe-se ao sol. Alberto, em Mar de Leva, 7 textos dedicados à Vila de Sines, e é portanto um poeta natural de Sines. O Festival Músicas do Mundo Sines é realizado anualmente no mês de julho e conta com um cartaz com artistas de várias partes do planeta. Este festival vai ser realizado em Porto Covo e Sines entre os dias 22 e 30 de julho de 2023. A edição de 2023 vai ser similar às edições passadas, com uma parte do festival a ocorrer em Porto Covo e outra parte em Sines. O festival vai ser de 22 a 24 de julho em Porto Covo e de 25 a 30 de julho em Sines. É possível ir para o festival através de transportes públicos. Para ir de autocarro, pode utilizar a rede de expressos que leva diretamente a partir de Lisboa até Sines. Outra forma é ir de carro. Para ir até ao festival por este meio de transportes, pode utilizar a A13. O festival de Sines, este festival não tem parque de campismo, no entanto existem parques de campismo na zona que podem acolher os visitantes durante a duração deste festival de verão. Em Porto Covo existe um parque de campismo que costuma receber estes campistas festivaleiros. Em alternativa, pode sempre alugar uma casa na zona. Desta forma, irá obviamente pagar um pouco mais, mas compensa em termos de conforto. No dia 12 de maio, foi desvendado o primeiro conjunto de artistas que poderemos encontrar entre os palcos de Porto Covo e Sines, incluindo a portuguesa Carminho, a brasileira Céu, a nigeriana Neca, o espanhol Rodrigo Cuevas e os The Selector, grupo emblemático do revivalismo. Em comunicado, a organização descreve um cartaz onde os artistas consagrados coexistem com artistas que estão a conquistar o seu espaço na música global. São exemplos da primeira categoria a mexicana Lila Downs, o coletivo jamaicano Ina The Yard ou os portugueses Maria João e Carlos Bica Quarteto, que irão apresentar o disco Close to You. Em complementaridade, surgem nomes emergentes como o cubano Sima Funk, nomeado para um Grammy, o franco-marroquino Bable Blues, o senegalês Lass ou os brasileiros Gilsons. A fechar o primeiro conjunto de confirmações para o Festival Músicas do Mundo de Sines 2023 estão ainda os tuaregues Dinarien, a maliana Roquia Coné, a mexicana Silvana Estrada e a franco-venezuelana La Chica. Aproveite, viaje até Porto Covo e Sines e divirta-se. Boa viagem! E como é habitual no nosso programa, destacamos algumas das muitas atividades desenvolvidas pelo agrupamento. Como já foi referido no início deste programa, convidamos todos os nossos ouvintes a visitar a exposição A Arte Sai à Rua, que se encontra em vários locais da nossa cidade, na Escola Secundária do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, na Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Biblioteca Municipal e Pavilhão Municipal. Não deixem de visitar estas excelentes exposições até 31 de maio, apreciem e enriqueçam a vossa sensibilidade estética e artística. Também os alunos do 8º ano recriaram várias riquezas arquitetónicas históricas, como a Igreja Moçárabe de Lourosa, o Anfiteatro Romano da Abadela, a Torre Eiffel, as Pirâmides do Egito, entre outras. Visitem esta exposição, Monumentos e Sítios do Mundo, que se encontra na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, uma oportunidade para viajar e encantar-se com as belezas do mundo. Também os nossos alunos do 12º ano do curso profissional de Cozinha e Pastelaria estão de parabéns pela apresentação das suas PAP, terminando assim um ciclo de 3 anos de estudo. Foram momentos de algum nervosismo, mas também de muita realização pessoal. Muitos parabéns e votos de muitos sucessos. Muito obrigado à chefe Susana Silva e ao chefe José Dias pela disponibilidade e colaboração que sempre demonstraram com o nosso agrupamento. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pato, José Ribeiro, Ricardo Neves, João Mário, Maria José, Ana Mendonça e aos convidados Rita Saraiva, Cristiana Fernandes, Eduardo Veloso e Nuno Alst. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Ricardo Neves e Ricardo Sousa. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.